só, sentindo-me cansada. Preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Nesse momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado desta luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou segura, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Nesse momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou segura, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Obrigada. É com grande alegria que estamos aqui no lançamento de mais um livro do Jorge Reis, Das Sombras ao Alvorecer. E nesse livro tem um personagem importante, que é a Mãe Maria. E lembrando que essa semana nós tivemos o Dia Internacional da Mulher, e nesse livro tem essa Mãe Maria, que é uma figura de perispírito feminino, não é? E nós queremos fazer homenagem, então, também às mães, nessa semana, no Dia Internacional da Mulher, né, e toda mãe. E nós vamos começar com essa música, cantada por uma excelente intérprete. E é do Nando Reis essa melodia, essa canção. E quem interpretou bastante essa música foi a Maria Bethânia, essa grande intérprete. Tô com saudade de tu, meu desejo.

Obrigada. Será que a gente ainda será a velha história de amor que sempre acaba bem? Meu bem, meio demodê para hoje em dia. Ultimamente, um romance dura pouco, porque a gente nem sabe porquê. Mas acontece que eu nasci pra ser só de você. É claro que a sorte também ajudou. Ultimamente, um romance dura pouco. Rola teu corpo no meu rosto e enrola teu rosto no meu rosto agora. Está na hora de dançar. Seu rosto no meu rosto enrola seu corpo no meu corpo agora. Está na hora de dançar. A gente ainda será a velha história de amor que sempre acaba bem. Meu bem, meio demorou para hoje em dia. Antigamente tudo era bem mais chique, porque a gente nem sabe porquê. Mas acontece que eu nasci pra ser só de você. É claro que a sorte também ajudou. Ultimamente, um romance dura pouco. Rola seu rosto no meu rosto enrola teu corpo no meu corpo agora. Está na hora de dançar. Cola seu rosto no meu rosto enrola seu corpo no meu corpo agora. Está na hora de dançar. Época do bailinho, né? Muita gente aqui dançou essa música? De rostinho colado. Bons tempos, né? Fez uma viagem no tempo, não fez? A ideia é essa. Thank you.

distribuindo sonhos, que o carinho que você me prometeu. Você me desama e depois reclama, quando seus desejos, já bem cansados, desagradam os meus. Não posso mais alimentar a esse amor tão louco, que sufoco. Sei que tenho mil razões até para deixar de te amar. Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor. Eu sei que tenho mil razões para lhe perdoar por amar. Posso mais alimentar a esse amor tão louco, que sufoco. Eu sei que tenho mil razões até para deixar de lhe amar. Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor. Eu sei que tenho mil razões para lhe perdoar. Dá até vontade de dançar, né? Dá? Mas hoje não é baile, hoje é lançamento de livro. Quando tiver o bailão, vocês vêm que a gente vai arrastar o pé. There's a kind of hush all over the world tonight, all over the world, people just like us. You know what I mean, when the two of us and nobody else inside, there's nobody else, you can feel and good holding you tight. So listen very carefully, get closer now and you will see what I mean. It isn't a dream. When I whisper in your ear, I love you forever and ever. There's a kind of hush all over the world tonight, all over the world, you can feel this good love you die.

disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do teu beijo. Eu entrego minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Para todos os apaixonados. Quem aqui está apaixonado, levanta a mão. Só ele, ela e eu? Ô Hélio, você não está apaixonado pela Ludmilla, não? Ah, bom. Cadê a Dora? Dora, você não está apaixonado pelo Jorge? Cadê a Dora? Ô Jorge, o palco é seu, viu, meu amigo? É lançamento de livro hoje, não é jantar dançante, baile dançante. Oh, meu Deus. Então vamos lá. A hora que vocês enjoarem, vocês começam a vaiar, tá? Começa a vaiar que a gente vai embora. Olá, quem foi o atrevido? Não danço mais com você. Não danço mais com você. Vamos chorar. Eu não tinha nem nascido nessa música ainda. Eu era estrelinha no céu. Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim aquela que eu amo e que um dia partiu, deixando a tristeza juntinho de mim. Voltaria pra mim toda a felicidade. Saía do peito a dor da saudade. Renascia uma vida a caminho do fim. Ah, eu te peço, Senhora, traz de volta esse amor. Senhor, está perto meu fim. Eu te peço, meu Deus, tenha pena de mim. Se mandasse pra mim aquela que eu amo e que um dia partiu, deixando a tristeza juntinho de mim. Ah, voltaria pra mim toda a felicidade. Saía do peito a dor da saudade. Renascia uma vida a caminho do fim. Eu te peço, Senhora, traz de volta este amor. Senhor, está perto meu fim. Eu te peço, meu Deus, tenha pena de mim. Obrigada. Vamos encerrar? O que, que é isso? Ah, sim. Podemos anunciar isso aqui? Gente, um recadinho, ó. Viagem a Uberaba, feriados de Corpus Christi. Uberaba, Sacramento, Araxá e Peirópolis. Sai dia 25 de maio, quarta-feira, e retorna dia 29 de maio, domingo. Sai às 9h30. Vai visitar Sacramento, Uberaba, Peirópolis. Preço. Pode falar o preço? É para falar o preço? R$ 695, transporte terrestre, mais hospedagem com café da manhã, mais almoço no domingo na Gruta Palhares. Pode combinar, pode dividir, parcelar. Reserva com a Yolanda. Cadê a Yolanda? Esta canção é mais que mais uma canção. Procure a Yolanda ali, ó. E vamos viajar para Uberaba. Eu vou, viu? Não sei se nessa, mas eu vou um dia.